4-2 é no meio, seu portão previsto é 8, vai manter antes da Juliette, devido à aeronave da Azul, que já está puxando no portão 8. 4-2 é no meio, bloco para a companhia, rodando na posição. 3-2-6, desça para 4.000 pés, ajuste no 009. 4.000 com 1.010. 1.009. Bereco na Taxiway Lima, chame a, o solo em 121 no decimal 9 para instruções de cruzamento do pátio. O ajuste 1009, boa viagem 6963. Via Indy Alpha 1895. Torre 1895. 2954. Passarei 2231, autorizar direto Barreiras. Barreiras 2231, obrigado. Autorizado o táxi, chame para o ingresso da 17. Mike Eco Delta. Na 17, Quebec Center. Quebec Serra, autorizado pouso na 17, 080 graus, 149. Veio pouso na 7, Quebec Serra. Oi, boa tarde, está 35960. Oscar, November Eco, mantenha a Taxiway Lima, aguarde para prosseguir até o ponto de espera. 309. 230, 6326. Vai no baixado travado, 3560. Aguarde atualização de pouso. Pode. Torre Azul, menor 73, Azul se aproxima o ponto de espera, dá 1-0, pronto para decolagem. Ciente, mantém o ponto de espera, Azul 6973. Vai manter o ponto de espera, Azul 6973. Luciana é 6326, redação para sequenciamento, mantenha presente do limite para o localizador. Pá, pá, pá, pá, Mike Eco Delta, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Presente. 90 graus, 159. Repouso na 10, 6560. Papa Tango, Kilo Quebec Sierra, no solo 03. Vai para aéreo, está? Autorizado 1-80 graus e backtrack, libera de esquerda para Aerostar. Boa tarde. Descendo para 2000, centro de tráfego 1755, está autorizado. Autorizado, autorizado. Afinal ILS é foi responsabilizado. Reportará. Use vista Underboys da TAM na final. Visual com tráfego, menor 73. Após o Airbus da TAM passar sua frente, autorizada a linha e manter. Passa a passagem do TAM, a linha manter, menor 73. Solo TAM 3805 para o táxi, com 129 a bordo. Com 4 horas, alternando o galhão. 3805, livre táxi. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, ajuste 1009, 3805, tenha uma boa viagem. Pátio Indy Alpha, 1895, boa. 395, tá 3145. Berex, segue a aeronave da TAM até o ponto de espera via Índia. Quando pronto, 1895, ajuste 1009, tenha uma boa viagem. 755, interceptando o localizador. Voo no 755, complete a final, chame torre 11895. 1895. Salvador de Gol, 755. Gol 755, chame passando cima com o trem embaixo e travado. Travanais. Azul, 6973, autorizado a decolar, 090 graus, 149. Autorizado a decolar, Azul 6973. Mike Eco Delta, decola 05, curva à direita para o corredor Axé, chame o controle em 19.8 até o regresso. 19.8, controle até o regresso 05, após o Lear Jet, ingressa Juliet para o portão 3. Afirmo, após o Lear Jet, Juliet, portão 3. Após o Lear, portão 3. Juliet com controle, Azul 6973, obrigado, bom trabalho. Gol 755, cheque o trem. Baixado, travado, passando fibra. Autorizado pouso, 090 graus, 169. Livre, pouso 755. Vai chamar todos, obrigado. Controle Azul 6973, saída da EL, decolado, não se escuta. Azul 6973, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 360. 360 na saída da EL, Azul 6973. Xané, 6326. 6326, chame passando Simbra. Tá, 3 milhas do externo. Gente, cheque o trem. Mantenha um ponto de espera, informa dois tráfegos na aproximação final da 1-0. Ok, 3-0. Vem preparar Arbo após Elefa. É, Diabo, Elefa, aguardando a operação 9-5. Bom, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 2231, 1245, 1245. 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5. A sua externa baixou, travou 6-3-2-6. Aguarde autorização de pouso. B6720, ação dedicação, autorização chegada a bom, desça para o nível de voo 050. Ponto 050. Direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, liderando, 7. Elza, guarda-cobra, confirme o nível, para 1-2-0, por gentileza, já saída prevista, se possuir. Coral. 1-7, Whisky Oscar Uniforme, chame torre 11895. Obrigado. Pouso 090 graus, 159. Sim, pouso. 632690. Torre, Salvador, Whisky Oscar Uniforme. Whisky Oscar Uniforme, chama em final normal, pista 97 com trem baixo travado. Web 6720, mantém o perfil. Pode alinhar, senhor? Alinhar e manter. Alinhar e manter. Puxa, né? 6326 no solo 11, libera a direita. Solo 209. Direita 209. A autorização do gol 925, você está pronto para o pushback. 3560, 1755 da gol, Juliette, portão 10. Portão 10, via Juliette, 755. 925 autorizado, Brasília, 360, peso 197, pista 90, curva direita, saída Arboa Electra, controle 119.8, transponder 5060, gol no 925. Obrigado Brasília, 360, nível, pendulou no 7, decoladeira com 8, 10, curva direita, Arboa Elefa. 198 é o controle de saída, 5060 no transponder, o gol 925 para o push no portão 2. Portão 2 autorizado no 925, chame para o táxi. Autorizado, push para o metro, gol 925. Salvador, boa tarde, 6326. 6326, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, é dois. Final da 10, curve à esquerda, proa 210. Certo, 210, tá certo. Voo 1395, reduza para 250 nós. Redução para 250 nós, voo 1395. Aguarde a cópia número 2, só um instante, 1009. Na 6326, ingresso a Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 6326. Trip 5415, pronto para a cópia. Afirmativo, 5415. Tan 3805, decolou 13, chame o controle, 119.8. 19.83205. 274, Trip 5415. 0, decolada pista 10, curva direita na Coral, 7198 controle, confirmando 5274 transponder. 0274. 0274 transponder do trip 5415. Pátio 3, chamada pronto trip. O pátio 3 é quando? Quando pronto, trip 5415. Gol no 755, tá pronto para a cópia? Frequência livre. No meia, pista 10, curva direita da Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5061, voo 9755. Direita pós, confirmando 19.8, controle, portão 1, chama pronto. Afirmativo. Azul 6973, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, Centro Recife, agora o Azul 6973, obrigado, tenha um bom trabalho. Então, 3190, essa é uma identificação, toda já chega da Mari, disponibiliza de voo 070. Santa 3190, Mari 070. Confirme para o som? Santa 3567. É, bom, por favor. A saída, geralmente aqui em Brasília, qual que é? Arbor, saída Arbor. Ah, obrigado. Dando 160 para o 1950 na chegada da Mari, tem informação que vem. Tana 3190, essa é uma identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para o nível de voo 070. Mari, desça para o 070, Tana 3190. O Gol 925, pronto para o táxi. Temos 153 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. 925, livre de táxi à direita, ponto de espera 1895, 29, boa viagem. 769, pega de primeira direita, contato 14, 1895, obrigado e tenha uma boa semana. Igualmente. Vigil 050, LN720. O L6720 desça para 3.000 pés, ajuste no 009. Para 3.000 pés no 009, L6720. Acho que November Echo decola o 17, chame o controle. A chamar o controle, muito obrigado, Oscar November Echo. Controle, papapá, Oscar, November Echo. Papapá, Oscar, November Echo, contato radar, saída da EL, subir manter nível de voo 400. Saída da EL, vai subir e manter 400, November Echo. Voo 1395, reduza para 2109. Gol 1395, apoio controle. Confira, comandou, gol 1395. Reduza para 2109, desça para 4.000 pés, ajusta no 009. Para 4.000 pés, estado no 009, redução para 2109. Gol 1395. Tá autorizado Brasília, nível 380, peso 17, pista 90, curva direita da saída Argoa LF, controle 119.8, transponder 5134, canal 3567. Autorizado 380, peso 17, decola da pista 10, curva direita, saída Argoa, direção LF, controle 19.8, transponder 5134. Direita após, portão 3, chama pronto. É, chama na pronto. Tan 3805, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, Tan 3805. Tem 6720, desça para 2000 pés, aguarde último vetor para interceptar o localizador. Certo, 720. Os 20, chame o controle 1925. 1925? 1998. 198, ah, desculpe, 1925, gente, obrigado. Tony, muito boa tarde, bom 925, decolou na sua escuta. 1925, contato radar, saída árvore, subi manter nível de voo 360. Árvore 360, gente. Voo 1395, reduza para 1909. Redução 1909, gol 1395. Passando 0800 para o 07. Ah, 3190, desse nível de voo 050. 050, 3190. Web 6720, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 140. Esquerda 140, localizador, Web 6720. Papá, Oscar, November Echo, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 1251 ou 13395, Oscar, November Echo. Gol 1395, desça para 2000 pés, ajusta no 009, autorizada a final ILS, é posto estabilizado. Gol 2000 pés, ajustado no 009, autorizada a final ILS, é posto estabilizado. Gol 1395. Utilizado Web 6720. Web 6720, chame torre 1895. 1895. Torre Webjet 6720, final baixada e travada. Autorizado pouso, pistão no 0, 080 graus, 95 nosso, Web 6720. Pouso, Web 6720. É 198, 0161 no Quebec. Torre Salvador, Chené 6210, ciência da Quebec. No pátio 4, quantos a bordo, Quebec? Chegada Mara e desça nível de voo 050. Para 6210. Afirmo, desça para nível de voo 050. 050, 6210. Né, 6143, ação de edificação, autorizada chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Pode pronto para ataque. 3190 atingiu 050, uma milha de etapa. Tá, 3190, desce para 2000 pés, ajuste no 009, autorizado a final ILS, é posto estabilizado. 2000, milha no ar, é posto estabilizado, tá, 3190. Quebec autorizado táxi, reporte na interseção Oscar. Bravo, Oceania 6210, libera restrição de 250 nós de uma área. Oceania 6210, livre. Grato. No sol 2.6, livre direito, chame sol 1 decimal 9. Livre sol 219, vai apresentar 2.0. Passando Índia Serra, baixado e travado, estabilizado. Gol 1395. Gol 1395, chame torre 1895. Torre 1895, até logo mais. Boa tarde, tá? Que seria Alfa, reporte no Juliette. Alfa, reportagem da Juliette. 395, livre pouso na pista 1-0, vento 0, 0 graus, 1-5 nós, confirmando baixado travado. Afirmo. Gol 1925, chame Centro Recife na frequência 1260, alterne 1288. 1288, obrigado, bom trabalho. Tripe 5415, 57 de POB, 3 de autonomia, alterna vitória para o táxi. 5415, livre de táxi, pátio Índia Alfa, ponte espera 1895, 1009, boa viagem. Pátio Índia Alfa, torre centro 1895, obrigado, uma boa tarde. Estou acima da Juliette, 6720. 6720, dei passagem ao trip, após Juliette, porção 612. Vai aguardar o trip, após Juliette, 6720. Tá, 3190, chame torre 1895. 1895, tá, 3190, boa. Boa tarde, 35, 415, ponto de espera, 1190, pronto. 415, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 1045. Autorizado Recife, de voo 370, decola da 1-0, Pulca, Aracaju, Rio 58, 198, controle, 5-1-3-7, transponde, azul 4206. 4206, chame para puxa, acionamento, top. Gente, azul 4206, gate 8. 395, no sol 29, livre direito, chame só 1-1-9. 2-1-9, boa. 3190, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 3190. 395, levantando na toque. 395, taxi via alfa, reporte de Xogiri, até.